Ainda eram 4 horas da madrugada de quinta-feira quando a dona de casa, Elisângela Mangueira, se instalou em frente à porta de uma das lojas de uma grande rede que fica na Avenida Brasil, em Foz do Iguaçu. Acompanhada dos 2 filhos, de 1 ano e meio e 5 anos, ela foi a primeira a chegar para a mega liquidação promovida pelo estabelecimento nesta sexta-feira. Elisângela conta que há 6 anos aproveita a promoção, quase sempre sendo uma das primeiras a chegar, e comprou diversos produtos com economia. Da minha casa, da minha mãe, a da minha irmã e a do meu irmão. Foi tudo mobiliado com a TV, ar-condicionado, geladeira, fogão, tudo daqui da promoção. Os descontos nos produtos, que vão de imóveis a eletrodomésticos e brinquedos, chega até a 70%. Dona Zoraide, que trabalha como autônoma, conta que economizou durante vários meses para poder aproveitar a promoção e tinha até uma lista de produtos para levar. Panela pressão, ventilador, liquidificador, um aparelho para cortar o cabelo. A partir da tarde desta quinta-feira, mais pessoas passaram a esperar na fila, com o número de compristas aumentando a cada hora. Aline chegou por volta das 3 horas da tarde e aguardava a irmã para ajudar na maratona de espera pelo melhor preço. Vai trazer água, uma cadeira e vamos passar a noite aí. Pensando em comprar o que amanhã? O que tiver de bom, tamo aí pra gastar. O dinheiro bem guardado mesmo. Claro, tem que aproveitar, né? Não é sempre que tem oportunidade dessas. Houve economia nos presentes de Natal pra poder gastar agora ou não? Houve, um pouco houve. A loja abriu as portas às 6 horas da manhã de hoje. Os clientes que chegaram primeiro tiveram preferência nos melhores produtos com maiores descontos. Maurício Freire, para a CBN Foz.